Como é que vocês estão, cara? Ei, graças a Deus, bem feliz aqui, hein? Nossa senhora! Como tá tu, moço? Como é que o senhor tá, seu baiano? Ei, graças a Deus, satisfação conhecê-lo, viu? Salve, moço das candeias, né? Ei, sim, salve. Oxi, tô bonito com esse negócio. O senhor aí tá bem bonito, hein? Meu Oxi. Deus do céu. Salve pras costas. Tá bem bonito. Oh, muito obrigado. Tá certo. Fazer falador, né? Sim. Oxi. Vou convidar o senhor, meu pai, pra sentar ali, se o senhor... Oxi. Tá certo. Deixa eu só me preparar. Oxi. Cadê? E a peixeira? Oxi. Eu não vou machucar ninguém, não. Eita. Oxi. Uma peixeira? Oxi. Sentado, né, moço? Não gosta? Acho que se o senhor ficar assim, vai doer, né? Tá certo. Ei, seu baiano, muito obrigado, viu? Oxi. Olha esse riscador, por favor. O senhor vai riscar um ponto? Eu vou. E pode olhar? Se eu vou riscar, tu pode olhar. Mas pode registrar? Pode. Então tá bom. Oxi. Eita! Eu tô vendo coisa, é? Tá certo. Sujar o chão, aquele? Oxi. Potinho, copinho? Oxi. Não tem. Oxi. Esse aqui. Pode pegar esse, eu uso os três. Não tem problema, não. Oxi, grátis. Da Bahia, né? Salve. Oxi. Oxi. favor. Já viu o baiano trabalhar sentado? É só o baiano Jeremias. Salve, nosso Senhor do Bom Fim. Salve. Salve, nosso Senhor das Candeias. Salve. Salve, nosso Pai Oxalá. Salve. Salve, povo da Bahia. Salve. Oxe. É isso aí? Completou o ponto? O ponto tá arriscado, né? O resto é só pra firmar. Oh. Oxe. Tá certo. O ponto baiano Zé do Bonfim, né? Ei. Certo. Zé tá certo, moço. Tá certo. Tá pronto. Na hora que tu quiser. Tá bom. Tu avisa. É. Então vamos lá. Oxe. É. Bom, se esse é o ponto do Zé do Bonfim, esse deve ser o mesmo nome que o senhor usa. Se é a linhagem que o senhor vem. Tá certo, moço. Ia ser esquisito, né? Deixa eu escrever o ponto e falar que eu sou outro. Mas é. Ia mesmo. Zé do Bonfim. Muito prazer. Prazer, satisfação. Obrigado por aí abrir a oportunidade pra gente dialogar com o senhor. Poxa, eu que agradeço. Com muito gosto. Às vezes as pessoas dizem, ah, é uma linha recente, ou é recente para a experiência das pessoas, a linha dos baianos, e para muitos isso de recente não tem nada. Então qual que é a função da linha dos baianos no trabalho espiritual? Oxe! Ei! Tem muita das confusão, né? É. Mas faz parte. É recente e não é recente, né? É. É recente. O que você está acostumado dentro da Umbanda? Com a linha tradicional, né? Dos preto velho, sim, das crianças, né? Dos caboclos. Dos Exu na esquerda, com as pombogiras, Exu mirim, né? A linha de baiano vem sendo preparada muito antes disso. Ao mesmo tempo, podemos dizer. A função da linha dos baianos é trazer alegria. E ao mesmo tempo, falar sério, é tocar aquele que precisa de uma forma diferente, que ele não é tocado nas outras linhas, né? Uhum. Então o baiano vem com alegria, o baiano vem com a força, e o baiano tem a condição de trabalhar tanto com os guias da direita quanto com os guias das esquerdas. Podemos assim dizer. Então é uma linha mais mista na concepção do trabalho. Podemos assim dizer, para ficar mais fácil para explicar. Uhum. Mas eu diria que a linha do baiano, a principal característica é de trazer o conhecimento desse povo. Sim. Que há muito tempo já conhecia boa parte dos cultos. Que vocês hoje conhecem como Umbanda. Ah. E que aprendia com os escravos, com os índios. Na época existia escravidão. Uhum. E essa mistura tão bonita e tão formosa é o que tornou o que hoje vocês conhecem, essa religião como Umbanda. Oh, meu Deus. Mas a linha dos baianos é só uma forma de apresentação. Apresentação, né, cara? Que é necessária para determinados trabalhos. Assim como vão surgir outras linhas que vocês ainda não conhecem, mas que vão ter outras funções com a sua própria importância e sua própria condição de ajudar. Me fiz claro? Oh, sim, sim. Sim, sim, sim. Tá certo, cara. Se tu tiver dúvida, tu pergunta. Tá bom. E... é inteligente, né? O senhor também trabalha assim pra algum orixá, certo? O senhor vem na luz ou orientação de algum orixá. Como é que é esse relacionamento do senhor com o orixá? E pra qual orixá o senhor serve? Sou Zé do Bonfim. É. Eu trabalho na linha de Oxalá. Oxalá, claro. Pra despertar a fé interior de cada pessoa. Eu também trabalho Vale a aliança. Uhum. Cortando as demandas. Oh, yeah. Então podemos dizer que esse baiano trabalha nessas duas linhas principais. Mas isso não quer dizer que não possa trabalhar em outras vibrações. É só uma questão de explicação para facilitar. Uhum. Tá certo? Tá. Oxi. Agora só mais um pouco no orixá. É, alguns dizem que orixá é a emanação de Deus. São vibrações, orientações voltadas para qualidades específicas que servem um propósito da criação e manutenção da vida. O baiano vê o orixá como? Tem gente que diz aqui, até que é um espírito mais evoluído. O que, que o baiano diz que é um orixá? Primeira coisa importante, né, moço? O que é que não é de Deus? É. Oxe, tudo é de Deus. Uhum. Se existe, é de Deus. É de Deus, é. E o que existe não é necessariamente aquilo que vocês veem. Uhum. Tem muita coisa além disso. Oxe, orixá é uma força da natureza. Uhum. Essa força da natureza que está presente em tudo que vocês conhecem. Você tem as águas de Iemanjá, você tem o vento de Iansã, vocês têm o trovão de Xangô. Enfim, é uma manifestação da natureza que pode, muitas vezes, ser confundida com uma entidade, porque aquela entidade trabalha dentro daquela vibração. Ou mesmo, nos cultos que se tem a incorporação do orixá, na realidade, é o despertar daquela pessoa que fez a conexão com essa energia. Entende? Para deixar de uma forma mais simplória. Claro. Então vamos dizer que orixás são forças, emanações da natureza. E que pertencem ao universo que é de Deus. Oh, entendi. Agora, dentro de cada orixá, existem linhas de trabalhos específicas. Uhum. Assim como aquele que é regido por um orixá, tem características específicas daquele orixá. Oh. Oxe, claro. Entende, cara? Sim, sim, tá entendi. Certo. E o senhor caiu. Caiu é o modo de dizer, né? Com Oxalá e Iansã. Por qual motivo? Por que o senhor não poderia ter caído com Oxum e Oxóssi? Oxe, foi a linha que eu me especializei, né? Ah, lá. Uhum. Entende? Tá. Oxe, mais pra frente conto minha história. Oh, meu Deus. Mas foi como eu me especializei. Uhum. Pra realizar este trabalho. Tá. Entende? Sim, senhor. Assim como algumas outras guias, ou até outros baianos, trabalham de uma maneira mais forte na linha de outros orixás. Uhum. Isso é só, é como vocês chamam aqui na Terra, né? Uma especialização. Sim. E é onde eu me sinto mais confortável para trabalhar. É onde eu posso ser mais útil para os propósitos maiores. Entende, moço? Sim. Certo. E abrindo um parênteses, que outra vez perguntei para o baiano, o senhor veio da Bahia? Pô, mas eu sou baiano, vocês queriam que eu viesse da onde? Então a gente tem que, às vezes, como lida com espírito, né, e a gente não vê e não sabe da história, todo baiano teve sua última vida na Bahia? Oxe. Não. Olha lá. Oxe. O baiano, assim como todas as outras, uhum, é uma forma de trabalho. Uhum. Entende? Uhum, sim. Assim como tem Exu, Preto Velho, Caboclo, Exu, Marieiro, Cigano e assim por diante. Não necessariamente o baiano viveu na Bahia. Embora grande maioria sim, por afinidade, entende? Sim. Se é de lá e tem uma linha que trabalha de lá, por que não usufruir desse conhecimento para ajudar aquele que está próximo? Mas não necessariamente, cara. Oxe, tem muito baiano, cangaceiro, por exemplo, que vive em outras regiões desse Nordeste. Não necessariamente este na Bahia. Porque a linha de baiano, na realidade, representa toda essa gama do Nordeste junto. Uhum, uhum. região okay. muito importante no período de colonização tá. deste país que aqui nos trouxe. Entende? Sim. Então é mais uma roupa de trabalho e não é obrigatoriamente isso. Uhum. A necessidade de um baiano que desencarna de trabalhar na linha de baiano. Tá. Mas, por afinidade, é mais comum. Oxe, certo, cabra? Certo. Oxe. E quanto ao sotaque? Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, é, se... Então, o baiano é um arquétipo criado para representar uma linha de trabalho específica de vocês e dentro desse arquétipo também é inserido um sotaque específico ou não, né? Como é que funciona isso? Esse bosque é complicado, né? Porque às vezes eu falo assim, entendeu? Ele é do outro lugar e aí fala igual baiano. Esses polícia da rua, quando se veste de polícia, ele vai falar com você com as palavras de polícia. É mesmo. Os doutor de branco, quando vão falar com você, vão falar com as palavras do doutor de branco. Aqueles conhecedores da lei. Claro. Esses são fogo, né? Esses são fogo? Esses são muito espertos, né? Sim. Tem o dom da palavra. É. Esses, quando vou falar com vocês, vou usar a palavra desse tipo. Sim. Entende? Então, no caso de uma entidade, não só de baiano, mas de todas as linhas, serve com o mesmo propósito. Entende? Na realidade, é para dar forma, firmeza, e para demonstrar muito mais para aqueles que estão se consultando com esta entidade do que necessariamente para a entidade em si. Claro. Pois pode haver desconfiança, né, cara? É. Às vezes, o guia está do lado do cavalo, falando para ele, olha, essa moça precisa fazer isso, isso, isso. E o cavalo fala para a moça. A moça olha pro cavalo, fala assim, não sabe de nada, tá falando da asneira. Aí o guia incorpora, vem com o sotaque, com os trejeitos dele, e fala a mesma coisa. Aí a moça fala, moço, esse guia é forte. Eita, não, cabra. É, vocês são muito do confuso. É assim mesmo. Mas é a roupa que se veste, e com a roupa que se veste, se utiliza das ferramentas que tem disponível. Entende? Entendi. Me fiz claro? Sim, senhor. Oxe. Ai, meu Deus. Tá certo. E cada espírito tem uma perícia em determinada área, né? É especialista, por assim dizer. O senhor trabalha no quê? O que é? Cura, quebra de demanda, desamarração? Oxe. Como é que o senhor faz? O senhor corta com a sua peixeira? Também, quando precisa, né? Ei! Mas sem machucar. Sem machucar. Poxa, às vezes machuca, né? É. Brincadeira, cara. Sim. Eu trabalho muito forte na quebra de demanda. Uhum. Mas o meu mais forte é o aconselhamento. Ah. Como eu lhe falei, trabalho na linha de Oxalá. De Oxalá. Também. Uhum. Então, o mais importante para quem trabalha nessa linha é despertar a fé interior de cada um. Olha. Para que tenha essa religação. Sim. Oxe, com o nosso Deus, né? É. Mas também trabalho, eixo, na quima, tirando o quebranto. Pois trabalho na linha aliança. E ajudo nesse tipo de trabalho. Agora, isso não quer dizer que se eu puder atuar para ajudar numa cura, eu não vá fazer. Mas às vezes, tem outros que são mais indicados para essa tarefa. É. Entende? Sim. Claro. É isso, cara. Oxe. Entendi. O senhor trabalha... É, o senhor já ouviu falar da Quimbanda? Oxe, sim. E o senhor não trabalha lá, não? Oxe. Não como baiano, né? Oxe. Tá certo. E quem trabalha na Quimbanda não é necessariamente um espírito ruim. É outro culto, né, moço? Uhum. Outros fundamentos. Tá. Outra forma de trabalho. Tá bom. Tem que se preocupar mais. Em se ater. A fazer o bem com o coração. Sem preconceito. Entende? Sim. Sem preconceito, né? Existem muitas formas de ajudar. A Quimbanda também ajuda. Assim como a Umbanda. Tá. Assim como os ritos africanos. Sim. assim como os espíritos, é. Assim como os pastor, assim como os padre, assim como os de olho puxado e por aí afora. O problema é que muitas vezes vocês juntam tudo, faz uma salada só e não sai coisa nenhuma. Oxi. Entendi, entendi. E do mesmo jeito que cada um desses ajuda, também tem gente e suas limitações e podem, às vezes, interferir e não fazer o que a religião pede. Oxe. Exato. Tá. Muitas vezes, até sabe que a religião pede, mas não faz porque é sem vergonha. Eita, tem muito disso por aí. Ou fala tudo que pensa, de bom e de melhor. Só dentro do terreiro. Dali pra fora, faz tudo errado. Tudo errado. Entende? Serve pra igreja, né? Também? Pra tudo. Pro culto lá. Pra tudo, moço. Uhum. Pra tudo, né? Ei, cara. Vocês humanos ainda são muito complicados, né? É. Oxi, mas tá certo. E pro senhor, qual religião que é melhor de todas? Oxi, eu tenho religião. A minha religião é Deus. Eita. É a criação. Uhum. É esse amor que a gente tenta buscar implementar no coração de todo mundo. Mostrar que você não é mais só um indivíduo egoísta e sem razão de viver, mas que você é parte de uma coisa muito maior. E que cada coração que se junta um ao outro em prol da alegria e do bem querer, é uma força, é uma alegria que vocês não têm noção e não conseguem entender ainda nesse momento. Essa é a minha religião. Entende, moço? Sim, sim. E o que vocês entendem por religião são só formas de se religar à criação. Oxi. Tá certo. Diferentes meios pra chegar no mesmo lugar. Isso. Tá. E sempre foi assim, né? Sim. Tá. Agora, só voltando um pouco, como que vocês... que critérios são levados em conta pra escolher um médium sendo um espírito da linhagem de um baiano? Complicado explicar. Uhum. Mas podemos dizer que geralmente é afinidade com o trabalho. Muitas vezes, isso já vem programado antes de encarnar. Oh, yeah. E esse plano já é feito antes de encarnar. Às vezes, não foi feito antes de encarnar, mas pelas circunstâncias da vida, tornou-se útil e apto a receber essa ligação entre um baiano e um cavalo. Entende? Sim. Não existe um critério específico com relação a isso. Mas eu posso lhe dizer uma coisa. O guia escolhe o médium e o médium escolhe o guia de acordo com a necessidade divina. Entende? Nossa. Se aquilo vai servir a um propósito, que assim seja, que seja feito. Entende? Entendi. Poxa. Então, aí a gente fica nesse impasse, né? Que sempre tem, eu quero saber o ponto de vista do baiano, do livre-arbítrio. Dá a impressão que tem dois momentos. Existe a programação, que tem que ser levada em conta, mas também existe aquilo que acontece fora da programação. Então aí a pessoa, com o livre-arbítrio dela, pode mudar as coisas como se o livre-arbítrio existisse. Existe, baiano? Poxa, até onde eu posso lhe dizer que sim, né? Poxa, e não existe fórmula, né? Para que a coisa dê certo assim ou assado. Entende? Sim. Então, à medida que se ganha consciência das coisas, à medida que se aprende com as coisas, é como se a realidade fosse mudando para um outro determinado caminho. Se tu pensar sob o ponto de vista do Criador, aí podemos dizer que essa questão é um tanto delicada, porque nada é feito sem a concepção dele. Agora, sob o ponto de vista do espírito e comunidade, sim, ela tem condição de entender que ele tem escolhas de caminho. E que essas escolhas vão fazer com que ele aprenda essa ou aquela lição de uma forma mais rápida ou mais lenta, mas que vai lhe ajudar a evoluir. E quem sabe um dia entender esse paradigma do livre-arbítrio direto com a criação, né? Entende, cabra? Sim. E o que o senhor tem a dizer sobre os diferentes, a dualidade, os polos, direita e esquerda, positivo e negativo? Parece que existe e não existe. Como, num momento e para outro momento. O senhor pode explicar um pouco sobre essa? Porque na Umbanda é bem claro, porque você pode escolher trabalhar na direita, na esquerda. Fala um pouco sobre esse assunto. Poxa, a realidade vai ser mais simples. O polo que você chama negativo ou positivo, são duas formas de enxergar a mesma realidade. Vocês não dizem que para aprender pode ser pela dor ou pelo amor? Pela dor ou pelo amor? Ou seja, vocês estão vendo a mesma realidade de duas formas diferentes. Para chegar naquele ponto, duas pessoas escolheu cada um caminho. Os dois chegaram naquele ponto. Entende? Sim. Mas por outro lado, cada um escolheu um caminho. Cada um escolheu um caminho. Então podemos dizer que aquilo que vocês entendem como um lado positivo ou negativo, são duas formas de entender a mesma coisa. Entende? Sim. De uma forma bem simples. Tá. E é o livre-arbítrio do espírito que faz com que ele escolha se é esse ou aquele caminho. Tá. Certo, cabra? Sim. Poxa, mas tu é muito sério. Mas o negativo é mal e positivo é bom. Não é assim, não? Se eu ser chamado de ruim, então podemos dizer que um caminho é ruim. Se você chamar amor de bom, então você pode chamar de bom, né? Poxa, me confundi até, né? Então. Mas o fato é, moço, que as duas coisas vão levar ao mesmo caminho. Entende? Certo. É isso. Certo. Poxa, você tem que se preocupar. A entender que vocês têm a escolha por esse ou por aquele. Ou tem o entendimento desse ou daquele. Que os dois vão levar para o mesmo fim. Entende? Seja ele pela dor ou ruim, seja ele pelo amor ou bom. Tá certo. Certo, cara. Mas por que que define um como direito e o outro como esquerda? Poxa, podia definir em cima e embaixo, né? Ah. Tá na mesma coisa. É por questão de palavra, né, moço? Tá. Muitas vezes, direita e esquerda. Mas na verdade são duas energias diferentes, só isso. Ah. Que se autocomplementam, levando pro equilíbrio. Já entendi. Poxa, tá ficando bonito. O que que um espírito tem que fazer pra se tornar um trabalhador da linha dos baianos, hein? Poxa. Querer, né? Poxa. Tem que querer primeiro, né? E aí merecer. E morrer também. Oxi! Tem que desencarnar. É. Mas pode ser um baiano cá, né? Pode. Esses baianos todos que a linha foi criada, muitos deles são pai de santo. Ah. Ou espíritos que vieram com um conhecimento grande de todos esses rituais, de todas essas religiões, dessa grande mistura que existia. Tá, pode ser um baiano encarnado, então. Oxi. Mas quais são as três características do baiano? Você tá definindo a linha de baiano como linha de espírito desencarnado. Sim, senhor. Aí sim, daí ele sim. Tá desencarnado, primeiro ponto. Imagina só. É primeiro ponto. Agora vai ter um monte querendo desencarnar que tá baiano. Oxi. Mas não vira não, viu? Não vira, né? Não, mas... vai fazer isso não. Não, não se deve. A vida é muito bela pra fazer isso. Sim. Mas, oxi, depois disso, é como nas outras linhas. Uhum. Você vai ver onde tem mais afinidade, aonde tem mais condição de ajudar, aonde tem mais merecimento. E ali vai trabalhar. E aí se desenvolver como um guia espiritual. Seja ele baiano, seja ele caboclo, seja ele qual for. Entende? Sim. Me passa, seu Zé, três ideias assim. A pessoa fala assim, eu quero começar já desde hoje a agir de forma que eu sei que com as minhas conquistas ao longo do tempo, depois que eu desencarnar, vou estar mais próximo de servir na linha do baiano. Um deles deve ser que tem que ser alegre, né? Porque baiano é alegre. Poxa. A pessoa tem que ser alegre. Imagina o baiano. Eu tô me sentindo até meio preso. É. Sentado nessa cadeira. Ah lá. Segunda assim, coisa, não pode sentar. Poxa. Sentar muito tempo não é baiano, né? Tem fogo nas cuecas. Oh, meu Deus. O baiano quer dançar, quer pular, quer fazer festa. Porque dessa forma a gente ajuda. Tá. Mas sim. É alegria. Alegria. Fé. Fé. Muita fé. Eita. E amor no coração. Pra se doar. Pra ajudar. Pra fazer todos crescer. Mas isso não serve só pra virar baiano, né? Não. Se todos fizessem isso na vida, seria bom pra qualquer lugar. Pra qualquer coisa, seu Zé. Oxi. E não? Sim, senhor. Oxi. Eu concordo. Ué, tá certo. Oxi. Qual? Seu Zé parece o Zé Pilintra, né? Você fala Zé do Bonfim, né? Oxi, não. É brincadeira, moço. Mas tá certo, tem que estar. É só uma piada. Oxi. O senhor conhece seu Zé? Seu Zé Pilintra? Oxi. E não, muitos trabalham junto, né? É. Claro. Tá não certo. Só ele, mas muitas linhas. Do lado de cá não tem essa distinção. Entende? Ah. Todos trabalham. Porque tem trabalho que precisa de todos. Entende? Certo. Mas explica pra gente um pouco a diferença entre as linhas dentro da falange dos baianos. Por exemplo, Zé do Coco. E o Zé do Bonfim, dentro da linhagem dos baianos, a diferença entre essas falanges? Oxi. Vamos dizer assim. O que vai definindo cada nome para cada linha? Muitas vezes é o orixá, que é a linha de trabalho, onde vai atuar. Então esse, um baiano Zé do Coco, por exemplo, pode trabalhar mais na linha de Xangô, ou na linha de Oxóssi, por assim em diante. E assim vai se formando e diferenciando. Mas é como se atuasse dentro da linha da Umbanda, dos orixás. Dos orixás. Perdão, da Umbanda. Dos orixás. Sim. E cada orixá fosse uma linha de trabalho a seguir. E cada baiano trabalha dentro de uma linha. Entende? Entendi. E bora. Essa é uma visão muito simples do que eu posso te passar. Claro. É muita coisa. Não dá pra passar. Não dá. Porque não tem tempo e entendimento nesse momento. Mas pode se classificar desta forma. Entende? Certo, sim. Certo, cabra? Sim. Oxe. Seu Zé do Bonfim, qual que é o motivo principal que as pessoas procuram o senhor? Oxe. Tem de tudo, né? De tudo, é? Oxe. Tem de tudo. Uhum. Mas geralmente, as pessoas vêm, quando estão mais desacreditadas na vida, mais preocupadas demais com algumas coisas, e aquilo desliga ela da espiritualidade. Ai. Então esse baiano, com essa conversa marota, com essa alegria, com esse amor no coração, procura levar uma palavra amiga. Para que esta pessoa volte a sentir a espiritualidade. Entende? Sim. Como tu disse, cara. Despertar a fé. Despertar a fé. Através da palavra. Ou desfazendo uma amarração. Pouco importa. O que importa é fazer com que esse que veio buscar ajuda tenha seu caminho de volta para a espiritualidade. E dali em diante, seja um ser humano melhor. Oxi. Claro. Certo? Sim. Oxi. E vamos dizer assim, às vezes tem gente fora do país ouvindo o Zé do Bonfim e nesse mesmo momento tá procurando o Zé do Bonfim. Passa uma mensagem geral assim, uma pessoa que procura o senhor, um conselho geral assim que o senhor dá para uma pessoa que vem procurar o senhor. Poxa, são todos. Eita. Mas que essa pessoa entenda que no seu caminho ela pode optar por sofrer ou por ser feliz. Mesmo que o momento seja difícil, ela pode escolher passar por ele sem sofrer, sem padecer naquele sentimento. E ali, a partir daquele momento, vai ter a sua lição aprendida. E poderá seguir seu caminho com fé, amor e alegria, buscando no coração a religação com a criação, com este que é seu amor, com esse que é sua proteção, com esse que é sua alegria, com esse que é seu grande irmão. Oh, meu Deus. Oxe, cara. Saravá Bahia. Então, como é que o senhor gosta assim que as pessoas ajam uma vez ouvido o conselho do baiano? Oxe. Olha, cabra. É complicado. É complicado. Vou lhe dizer por quê. Por quê? A gente faz esse trabalho com muito amor, dedicação e atenção. Não só nós, do lado de cá. Mas estes, vocês, estão na terra, se dedicam a esse tipo de trabalho. Se eu pudesse te dar um conselho, é passe o que você tem de melhor e não espere nada em troca. Se uma luz se acender naquele que lhe procurar, levante as mãos para o céu e agradeça ao nosso Pai Oxalá. Entende? Sim. Oxe, tô até poeta. O senhor tá até poeta, meu pai. Oxe. Por falar em poeta, às vezes alguém ouve o baiano... Na Bahia a gente não fala assim. Então aí diz assim, mas esse baiano aí também não tá do jeito que tá o outro baiano no lugar que eu vim. E esse baiano não tá seguindo as normas. E esse outro baiano aqui que não bebe, que não fuma. E esse outro baiano aqui. O que o senhor acha quando a pessoa vem e desacredita e duvida? Que palavra o senhor tem a dizer assim para ensinar? Tanto aquele que desacredita como aquele que é desacreditado. Porque às vezes acaba rolando mágoa dos dois lados. Poxa. Na realidade, cara. O mais importante não é quem passou o ensinamento, a mensagem. Mas o teor da mensagem. Aqueles que se apegam à forma, ao jeito, ao tipo. Eu só tenho a lamentar. Pois, o mais importante é o teor, é a mensagem que eu quis passar. Mas não se preocupe, pois esses devem voltar. Porque o sofrimento não vai cessar. E um belo dia, então, vão olhar para o céu e abrir o coração. Entende? Sim. Oxi. Tá certo, cara. Tá certo, então. Se atém à mensagem e aos ensinamentos. Tá. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Uhum. Entendi. Poxa. E quando a pessoa diz assim, ali, eu quero perguntar para o senhor um pouco se realmente existe quem finge. Oxe, tem, né, moço? Ah lá. Oxe. Agora pergunto, se aquele que finge lhe passa uma mensagem positiva, uhum, alegre, com amor, com conteúdo, por que desprezar? Ah. É só porque uma entidade não foi falar? Entendi. Por isso, aqueles que ouvem o seu trabalho, por exemplo, deveriam se preocupar menos com o nome ou o jeito de quem está falando, mas com os ensinamentos que estão sendo passados. Sim. Entende? Entendi. Cada um é de um jeito, moço. É. Cada um é de um jeito. Claro. Eu normalmente digo, como você vai saber quanto do que a pessoa falou foi realmente dela ou um espírito, nem que seja inspirando de longe? Oxe. Né? Não dá pra saber. Moço, uhum, o tempo dos espíritos que incorpora, uhum, deixar o cavalo inconsciente já se for. Eita. É só em alguns casos. É. Em todos os outros, uhum, vai ter interferência. Ou até ajuda, vamos colocar dessa forma. Sim. Porque senão interferência dá sentido de que não é bom. Que não é bom. É. Até ajuda, uhum, do conhecimento do cavalo e da entidade. Uhum. E não se deve desprezar essa força, pois ela é muito importante. Uhum. Porque é dessa forma que os dois crescem. Oh, meu Deus. Não só o cavalo, não só este que se coloca à disposição, mas também o guia. Uhum. Pois existe muita coisa de conhecimento. O encarnado pode ter, que o desencarnado não tem. Não tem. E assim, o contrário. E aí quando acontece essa transmissão de experiência, sentimento, essa ligação, os dois crescem junto. Uhum. Entende? Sim, entendo. Então não tem que se preocupar. Como é a manifestação? Ou se está sentindo mais ou menos? É. Mas se ater aquilo que é correto aos ensinamentos, a mensagem, ao Entendi. Conhecimento que é passado. E aquele que ouve, que passe pelo seu crivo da razão, pelo seu entendimento, uhum, para ver o que lhe serve. E assim a troca se faz necessária. É. Para o crescimento de todos. Entende, cabra? Entendo. Não tem que se preocupar. Uhum. Agora, que fique claro, fala, que eu não estou incentivando qualquer tipo de mistificação. É. Eu só digo para que tenha consciência de cada trabalho, de cada cavalo que se coloca nesta situação de trabalho, para que através da interpretação daquilo que foi dito, uhum, possa ser avaliado. E aí, saber o que lhe é útil e o que não é. Entende? Ah, entendi. É saber discernimento, né? Oxe, eu tava procurando a palavra, mas não me veio, né? Eita, certo. Oxe, me dá mais um deixo de fumaça, moça, por favor. E quando alguém vai pedir para o senhor uma ajuda, tá com dor no cotovelo e aponta para o pé? Poxa, azarro dele. Mas... Perdeu uma oportunidade de fazer uma conversa boa, de resolver um problema. Uhum. Entende? Tá. Mas daí se o senhor... Porque às vezes a pessoa não fala... Como é que funciona isso aí? Às vezes a pessoa fala, então vamos cuidar desse seu pé aí. Passa um monte de banho pro pé e a dor tava no outro lugar. O cara sabia que tava no cotovelo. E mesmo assim foi testar. Quem sai perdendo? É. O guia nem perde tempo. O senhor fala o que pra pessoa, senhor? Chega assim. O que eu faço? É. Atendo. Da mesma forma que atendo os outros. É. com amor e alegria no coração. É. Porque quem sabe um dia, uhum, aquela pessoa vai se lembrar de ter sido bem tratada, mesmo que ela tenha vindo com o propósito da mentira. E ao ser bem tratada, uhum, ela vai ter respeito e carinho. Tá. Aí quem sabe busca de novo esse caminho, é, pra poder tocar seu lado espiritual. Sim. E aí quem sabe se tornar um ser humano melhor. E aí quem sabe se tornar um ser humano melhor. Ser humano melhor. Passou desse trabalho. É, a gente percebe que as pessoas vão andando por aqui, ou na busca de atenção, ou na outra, na busca de sanar suas carências, ou na busca de estar certo, porque daí o outro estando errado ela consegue você estar certo, e não percebe que está sofrendo. Existe uma forma de viver sem sofrimento na Terra, meu pai? Oxi, cabra. Existe uma forma de viver sem sofrimento em lugar nenhum. Uhum. Entende? Uhum. O sofrimento não é inerente a este ou aquele local, mas sim ao estado de cada um. Ah. Entende? Sim. Então, aquele que quer ser feliz tem que fazer de tudo para aumentar o amor que tem no coração. Ah. Se colocar em situações ou em condição de enxergar a vida de todos como se fosse a si próprio. Ah. Se entregar a Deus, despertar sua fé, não duvidar. Mas o caminho é longo, cara. É longo. Oxe. Eita. Mas é possível. Quanto menos apego a essa vida, uhum, menos se perde. Entende? Sim, entendo. Mais se ganha dentro do coração. Então, uhum, aquele que se apega demais a isso ou aquilo, uhum, vai também nos seus tropeços. Vai tendo seus tropeços no caminhar. Para aprender que o real valor não está naquilo. Mas está dentro de si. Uhum. Quer ser feliz? Melhore como ser humano. Entende? Sim. Seja uma pessoa melhor. Uhum. E não dê tanta atenção às porcarias que acontecem na vida. Ai. Porque elas acontecem para todos. E são só para ensinar a ter uma vida mais feliz, mais melhor, mais bem preparada. Uhum. Entende? Claro, claro. Quando fala de uma vida melhor, mais feliz, mais bem preparada, a gente focando um pouco na palavra preparo e no trabalho que vocês fazem e o quanto vocês são organizados do outro lado, fala um pouco como funciona a hierarquia de vocês. Oxi. Toda a linha, uhum, tem aquele que rege a linha. Uhum. Vamos dizer assim, aquele que detém o maior conhecimento da linha, uhum, de trabalho. Uhum. Não como vocês entendem aqui na Terra, como chefe, né? É. Mas ele tem o respeito de todos os outros que seguem sua linha, uhum, pelo conhecimento que tem. Uhum. Então, nós, do lado de cá, uhum, podemos acessar a esse, para adquirir seus conhecimentos, entender um pouco mais sobre os trabalhos que a gente vai desenvolver. Uhum. Entende? Sim. Então a hierarquia, neste lado de cá, é simples e puramente instrutiva. Instrutiva. Entende? Sim. Voltada para os desígnios do amor e da caridade. Uhum. Então, quando a gente diz que tem um chefe, não é o chefe que vocês entendem aí da Terra, uhum, os cabras que ficam batendo vocês aí, né? Faz aquele outro. Sim. Mas é um chefe que pode nos ensinar a fazer melhor aquilo que estamos fazendo. E com isso, ajudar um número maior de ser humano precisa. Entende, cara? Entendo. Então, hierarquia é através do conhecimento e da luz de cada chefe. E não é só um chefe. E também não é só um chefe por linha. Dentro das próprias linhas, existem divisões. Tá. Entende? Sim. De uma forma muito bem organizada. Como vocês nem imaginam. Essa bagunça aqui, essa terra. Oh, meu Deus. Certo, cara? Sim. E esse guia que é seu superior, vamos dizer assim, o senhor é o Zé do Bonfim Júnior, ele seria o Zé do Bonfim Sênior, por exemplo? ou seria outra entidade de outra linha? Como é que funciona? Poxa, o chefe da linha dos baianos tem que ser um baiano, né? O chefe da linha dos preto velho tem que ser um preto velho. É, sim. Mas não na concepção que vocês entendem. Entende? É simplesmente uma pessoa que é especializada naquilo. Vamos colocar assim, um espírito que tem uma especialização naquilo. Claro, sabedoria, né? É. Tá. Entende? Sim. Mas, por exemplo, a linha dos baianos tem muita ligação em termos de trabalho e conhecimento com os preto velho. Então os preto velho também ajudam muito a passar os conhecimentos. Assim era na época da senzala e assim é também no astral. Oi. Entende? Sim, senhor. Talvez, muitas vezes, o chefe de um trabalho de baiano pode ser um preto velho. Entende? Sim. Porque o preto velho pode passar uma série de coisas, de conhecimentos necessários para que o baiano possa trabalhar. Entendi. Entende? Sim. É isso. Se for pensar assim, entre preto velho, Exu e baiano, tem uma linha que é mais... e caboclo. Tem um que é mais evoluído? Deveria contar assim, ó. Preto velho, abaixo o caboclo, abaixo o baiano e abaixo o Exu? Não. Não é assim? É só linha de trabalho. Ah. Poxa. É só linha de trabalho. Entendi. É claro que alguns têm mais conhecimento nesse ou naquele assunto. Mas a linha de trabalho. E é claro que dentro de cada linha de trabalho também tem aqueles que já estão mais, com mais luz que outros. Mas trabalham dentro da mesma egrégora, da mesma energia. Entende. Entende? Sim. Então, pode muito bem ter um Exu que é mais evoluído que o senhor. Oxe, tem muitos. Tem muitos, cara. E tem Exu vocês mais... Vocês têm uma ideia muito errada de Exu aqui na Terra. É mesmo. Muito errado. Não sei quem foi. O cabeça de bagre. Que inventou esse monte de coisa. Sobre Exu. É. Sobre diabo, sobre essas coisas todas aí. Eita, eles ficam bravos. Ficam, né? Também a gente fala coisas sem sentido, né? Por quê? Sem fundamento. Isso dificultou muito o trabalho deles. Ainda dificulta. É, mas tá mudando, viu? Graças a Deus. É. Só porque eles falam grosso. É. E falam reto e direto. É. Mas ele também fala quando precisa. Sim. O Zé do Coco daqui é desbocado. É? Oxe. Ixi. Baiano Jeremias, quando precisa, também é desbocado. É. Eu não, né? Eu sou muito do comportado. O senhor é? Oxe, sou nada. Eu quero ver as minhas... Vamos ver como que o senhor funcionaria numa situação, por exemplo, o senhor tá andando na rua e encontra com um quiumba. O que que o senhor faz? Oxe, deixa ele quieto. Agora, se ele precisar de ajuda, eu vou lhe ajudar. E se ele quiser atrapalhar? Se ele quiser, eu vou atrapalhar. É. Quer atrapalhar o senhor? Eu vou fazer um jeito pra ele não atrapalhar. Se ele não aceitar na conversa, aí a gente toma outros meios. Pois ninguém tem o direito de prejudicar o outro. A não ser que seja necessário pro outro. Entende? Oxi. Eita. Então, se eu chego aqui com uma quiumba pregada no meu pé. E aí, ou grudada em mim. Daí o senhor fala, vou tirar. Pronto, tirei. Como que o senhor tira e uma hora que o senhor tira ela vai pra onde? Oxe. Depende. Cada caso, né? Depende. Às vezes, Coitado, aqui a gente fala tão mal, né? Aqui... Poxa, vocês têm que entender que esses daí também são seres humanos. É, irmão. Como vocês são aqui. Irmão nosso. Entendi. Que isso. Mas vamos colocar assim. É, tem uns que são bem arretados, viu, cara? São? Poxa, são arretados demais. Uhum. Arruma confusão. É. Aí esse que arruma confusão muito grande, é. Não tem jeito. É. Às vezes tem que prender. Tem que prender? Oxi. Mas é tudo feito com muito carinho. É. Nossa. A moça sabe, né? É. Muito carinho. Muito carinho. Ixi. E a gente aqui sempre é santo, né? Não, a gente nunca tem culpa quando eles grudam na gente, não, né? Não tem santo. Nem aqui, uh-huh. Nem lá. Uh-huh. Tem um precisando do outro. Ah lá. Entende? Sim. Um se ligando com o outro. Nossa. Mas é assim. Muitas vezes, moço. Uh-huh. Não tem jeito. Tem mesmo que amarrar. E levar para outro lugar. Olha. Porque senão não vai deixar aquela pessoa viver a vida dela. Vai ficar atazanando até onde puder. É. Mas se ele pedir ajuda, uhum. Ele vai ter ajuda. Vai ter ajuda. Basta querer de coração. É. E aí ele vai ter a ajuda que ele merece. Porque ninguém gosta de prender. Ninguém gosta de bater. Ninguém gosta de fazer nada, coisa assim. Uhum. Entende? Claro. Tá certo. Se nós pudéssemos, carregávamos todo no colo. E levamos lá para cima. Uhum. Entende? Sim. Oh, coisa boa. Oxi. Por falar em levar lá pra cima, um parênteses. O Baiano Jeremias tá por aqui, né? A gente tá aqui na casa do Baiano Jeremias. O senhor manda um abraço pra ele. Oxi. De nossa tá parte. Tá falando que você... É. Você tava demorando pra vir com esse olho só. Oxi. Ele tá mandando uma mensagem, é? Tá sim. Tá falando que tá tudo certo. Tá falando? Tá tudo certo. Oh, meu Deus do céu. Que coisa boa. Ele tá sempre aqui. Uhum. Tá sempre trabalhando conosco. Uhum. Conduzindo os trabalhos. Afinal, essa casa é a casa dele também. Sim. Entende? Entendo. Mas tá sim. É só ele, como outros dias da casa. Uhum. E a linha dos baianos, então? Já que falando do senhor e dele, é capaz de quebrar... Todo tipo de demanda que é lançado numa pessoa. Oxe, se for merecimento da pessoa, sim. Até aquelas que carrega da outra vida? Sim. E tem? Tem. Eita. Mas oxe, posso dizer a verdade? A grande maioria não tem nada de outra vida. Não, né? Vocês criam nessa mesmo. Ixi. Mas tem uns que gostam de jogar a culpa. Aí. Em outra vida. Uhum. Entende? Sim. Porque se oxe tem... Todos nós temos a oportunidade uhum. de viver na carne. Tem que viver na carne. É. Não o que passou, o que vai acontecer. Uhum. Mas posso lhe garantir que a grande maioria é das cabeças dessa vida mesmo. Nada. E não de outras. E como é que faz, então? Pra ter corpo fechado? Não, eu digo assim, pra não pegar uma... Uma demanda, assim, que os outros mandam. Como é que é? Oxe, como é que dizia? Nosso mestre Jesus, orai e vigiai, né, moço? Oh. Então, é. Orai e vigiai uh-huh. os teus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tá. Essa é a melhor forma de não deixar a demanda entrar. Uh-huh. Seja ela qual forte for. Olha. Pois, uma demanda só pega se ela acha a morada. Se ela não acha a morada, não adianta. Não vai pegar e vai voltar. Entende? Claro, claro. Certo, cara. Mas aí às vezes as pessoas falam assim, ixi, eu tenho dificuldade de saber se eu tô quisilado. Se eu tô aqui demandado, se eu tô com alguma macumba no corpo. Como é que a pessoa faz pra sentir? Oxi. Que eles querem saber agora. Ai, como é que eu vou saber se eu tô ou não tô? Oxi. Ei, cabra. Isso é complicado. É. Porque dependendo do que eu falar, até um monte desses que estão vendo aí vão achar que estão com as coisas nas costas. É, ixi. E não é bem assim que as coisas funcionam. Uhum. Mas, tudo aquilo uhum. que vem, você não sabe exatamente por que está dando aquele peso. Uhum. Pode ser alguma coisa que tenha apego na pessoa. Olha. Dores que possam vir e que não fazem muito sentido, pode ser uma carga que a pessoa pegou. Uhum. Então basta que ela tome um banho, descarregue, uhum, faça oração de coração com a ligação, vá a uma casa espiritual para que aquilo seja tirado e limpado. Mas tenha o entendimento que se aquilo apareceu, uhum, é porque de alguma forma ela se manteve aberta. Uhum. Se irritou. Teve raiva. Ou algum outro sentimento que não faça bem a ela. Entendi. Entende, cabra? Sim, senhor. Nossa. E então vamos dizer assim. Todo dia a gente toma banho, espero eu. Né? É o meu caso. Tu toma? Sim, todo dia eu tomo banho. Oxe. E como é que é isso aí? Tu toma banho o quê? Toma banho de limpeza? Não, esse banho é normal, né? Oxe, não tem sabão? É, isso aí. Oxe, ainda bem, né? Que senão o cheiro ia estar ruim. É, esse banho eu tomo todo dia. Mas pra o espiritual, o banho espiritual, quantos dias por semana deve se tomar? E depois eu queria que o senhor falasse que aquele banho antes do trabalho espiritual, qual banho que o senhor recomenda? Oxi, cabra. Depende de cada caso, mas vamos colocar de caso genérico. Genérico. Uma vez por semana tá mais do que bom. Aham. Entende? Sim. Pode-se tomar um banho de limpeza uma vez por semana. Uma vez. Uhum. Agora existem trabalho, e aí os guias podem passar, o pai de santo, ou seja, aí aquele que estiver fazendo tratamento, se tem necessidade de tomar outros. Uhum. Às vezes tem que tomar dias seguidos. É. Às vezes com intervalos menores ou maiores. Olha. Tudo isso depende de cada caso. Sim. Entende? Sim, senhor. E isso faz parte de um tratamento específico. É. Mas para aqueles que não estão em tratamento, e aí? Podem tomar uma vez por semana. Isso. Entende? Sim. Para fazer um descarrego. Pode tomar, por exemplo, um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Uhum. Para descarregar as energias que ali estava. E aí, tomar um banho com alecrim, uhum, arruda e guiné. Uhum. Para repor essas energias. Oh. Esse mesmo banho pode ser tomado antes de alguma gira. Uhum. Se assim for necessário. Entende? Sim. E o senhor recomenda, alguns dizem assim, ah, toma o banho de sal grosso um dia antes, daí no outro dia espera descarregar mesmo, daí no outro dia você toma o banho desses outros aí pra energizar. Pois o senhor não, o senhor tanto faz, né? Não vejo necessidade. Ver, tá certo. Porque o sal tem a propriedade de descarregar e retirar. O sal? Os miasmas que ficam no corpo energético de vocês. Sim. E as ervas vão recompor essas energias, uhum, de uma forma bem simples. Muito bom. Entende? Tá certo. Então pode fazer primeiro um, depois o outro. Tá. Não tem problema. Sempre do pescoço pra baixo. Certo. Certo. Sim. A gente tá se aproximando aqui da mensagem final. Oxi, passou rápido. Passou, né? Muito rápido. Oxi. É que tava agradável, né? Tá certo. Então, mas antes o senhor disse que ia contar um pouco da sua história. Vou deixar esse momento para o senhor, se o senhor quiser contar, a gente está disposto a ouvir. Tá certo. Uhum. Oxe. Tá certo. Geralmente os guias não gostam de falar muito das últimas vidas, né? É, então. Então eu vou contar um pouco da minha história. Sim. Vou dar um pouco de conto, um pouco de verdade. Uhum. Mas não tem problema. O que vale é a intenção e o que tem por trás. Tá. Era um garoto muito antigo, uhum, nos Bahia de muito antigamente, uhum, que vivia no sertão. O único bem que eu tinha era uma peixeira no cinturão. Era um cabra arretado, sem paciência, mas alegre até então. Naquela época não me chamava Zé. Tampouco Zé do Bonfim. Um belo dia, vi uma rapariga. O nome dela era Maria. Foi quando eu me apaixonei então. Mas seu pai não gostava de mim, porque eu mal comprava um pão. Era pobre, um miserável, mas tinha amor no coração. Certo dia vi a Maria e não resisti então. Peguei sua mão e lhe beijei. Foi quando aconteceu então. Um tiro bem na cabeça do seu pai. Malvado. Com ciúmes. Com raiva. Me deixou no chão. Ou então, eu olhei para trás e vi meu corpo ali esticado. Vi Maria jogada em cima e seu pai aperreado. Segui lá para a Bahia, para Salvador então. Olhei aquela igreja, nosso bom Senhor do Bom Fim. E uma forte luz me tocou então, quando olhei para trás e percebi, era um preto velho, um amigo, um companheiro. Ele olhou para minha cara e perguntou o que estava fazendo. Respondi a ele que não sabia. Resolvi rezar naquele lugar. Foi então que ele sorriu. Perguntou se eu queria voar. Me pegou em seus braços. Me levou para longe. Para um caminho que eu não sei onde era. Era longe de onde eu estava. Era talvez em outra esfera. Foi então que eu dormi alguns meses. Até entender o que tinha acontecido. Foi então que ele se apresentou. Era Pai Benedito. Levantei de minha cama e olhei em seus olhos. Aquilo não parecia ter fim. Foi então que ele me perguntou se eu queria ser Zé do Bom Fim. Aperreado e sem entender, aceitei de prontidão. Mas não sabia o que fazer. Quando ele me tocou o coração. Uma grande luz surgiu então, bem na minha frente. Não conseguia entender o que acontecia dentro da minha mente. Oh, foi então que senti um abraço no coração. Fui levado a uma aldeia. Uma bela moça, então. Essa moça era Maria, Maria das Candeias. Foi então, com o aval deste preto velho, com toque do coração, que resolvi trabalhar de umbanda para melhorar como espírito, amor de prontidão. Essa é minha história. Para que vocês entendam que o amor, a alegria, a satisfação de ser amparado pode ser de qualquer um. No meu caso, foi um preto velho que virou um grande amigo. E hoje só tenho a agradecer por estar perto de contigo. Oxi. Eita, saiu quase inteiro. Mas essa é a minha história, cara. Graças a Deus. Ô, oh, seu Zé do Bom Fim, que história emocionante, que história mais linda. Graças a Deus. E Maria das Candeias hoje vive onde? Trabalha conosco. Oh, meu Deus. Tá certo. Trabalha conosco. Graças a Deus. Certo, cara. Certo, seu Zé do Bom Fim. Passa pra gente, então, por gentileza, uma mensagem final a todos que acompanharam não só essa história maravilhosa, extraordinária, emocionante, mas também que estiveram presentes aí, acompanhando todos os seus ensinamentos desde o primeiro instante. Oxi. Tá certo, cabra. Eu só peço a todos que abram seus corações e busquem dentro de si o amor, a luz e a alegria que esse mundo tanto precisa. Tem muita coisa para acontecer, mas não devemos dar atenção àquilo que nos faz mal. O sofrimento é opcional, e a dor é o aprendizado, e a alegria é o caminho para se sentir equilibrado. Oxi! Salve Nossa Senhora das Candeias! Salve Nossa Senhora das Candeias! Nosso Senhor do Bom. Salve Nossa Senhora! Salve Nosso Pai Oxalá! Salve Nosso Pai Oxalá! Oxi! Tá certo! Tá certo! Oh, meu Deus do céu! O senhor quer... Às vezes, vamos perguntar, quem sabe, né? A gente consegue, né? Pro baiano Jeremias, se ele não tem uma mensagem pra passar pras pessoas aí. Quem sabe não passa através do senhor aí pra todo mundo. Poxa. Tá falando que você tá dando trabalho pra ele até quando ele tá fora. Claro. Mas ele disse, é a mesma coisa. É. De sempre. Uhum. A estrela é o guia. Uhum. O coração é a fé. Uhum. A força tá na mão. E tá tudo certinho. Tá certo. Ei. Oxi. Tá aí pelo caminho do bem. Sempre. Ei, graças a Deus. É o equilíbrio. Né, moço? Tá certo. Tá certo, bom, então. Que tem olho preto aqui esperando pra falar. É mesmo? Oxi. Oh, graças a Deus. Oxi. Tá bom. Saravá. Saravá a todos vocês. Saravá ao povo da Bahia. Saravá, Bahia. Saravá a casa de baiano Jeremias. Saravá, saravá a toda a equipe que lhe acompanha. Sim. A todos aqueles que protegem seu trabalho. Tá bom. E que continuem a tocar o coração daqueles que se colocarem à disposição disso. Sim. Salve suas forças. Salve. Eu vou me embora. Salve Oxalá, salve Iansã. Salve o Baiano Zé do Bom Fim. Agora que o senhor vai embora, o que acontece com o ponto, hein? Tem que apagar? Meu cavalo apaga, né? Mas se alguém pisar nele? Poxa, não tem problema. Ah. É um ponto de luxo. Tá. Certo. Salve suas forças. Salve. Todos bem? Bem, graças a Deus. Oxi. Salve nosso Pai Oxalá. Oxi. Salve nosso Senhor do Bom Fim. Oxi. Salve, salve. Oxe. Gratidão. Oxe. Oxe. Dormir. Rafael Queiroz? Você já voltou? Como você está se sentindo? Tô bem, a perna meio dormindo, acho que. Como é que é incorporar um baiano? É bom, é diferente. Bom? Só que ele é inquieto, né? É. É inquieto, é agitadão, mas... Tá é legal. Você acha que eu consegui bater o recorde de fazer um baiano ficar sentado uma hora? Você só não conseguiu bater o do baiano Jeremias. Esse aí fica 20. Ah, sabe? Sim, claro. Mas tá bom. Deu certo. Deu certinho. Tá bom, então. Muito obrigado, tá Rafa. Valeu. Tchau. É nóis. Se ater a fazer o bem com o coração. Sem preconceito. Entende? Sim.